ver você partir. Doeu demais em mim, tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir. Doeu demais em mim, tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Doeu demais. Doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. As melhores rádios do Brasil estão apresentando o programa Coração Sertanejo. Ei, ai, ai, pra você que tá acompanhando o Coração Sertanejo, pra você que tá apaixonado aí, ei, saudade, hein? Você tá aí, hoje tá em casa, descansando, tá numa boa, então tá certo, obrigado aí por estar acompanhando a programação Zé Brito, rolando sucesso, rolando música. Você, meu bem, me desejou todo o mal do mundo. Porém, eu sou aquela montanha de pedra pura. E apesar do terremoto que me atingiu, não abalou nem um pouquinho minha estrutura. Eu continuo sendo aquela grande montanha e que resiste a qualquer tipo de vendaval. Meu coração é um reduto das andorinhas. Também abrigo as garças brancas do Pantanal. Mulher amada, ouça bem o meu conselho. Não adianta você ficar cheia de artimanha, pois toda guerra que contra mim você declarar, sou obrigado a lhe comparar uma formiguinha querendo acabar com a estrutura da grande montanha. Mulher amada, ouça bem o meu conselho. Você fica cheia de artimanha, pois toda guerra que contra mim você declarar, sou obrigado a lhe comparar uma formiguinha querendo acabar com a estrutura da grande montanha. Coração Sertanejo. Onde foi que errei? Se há mistérios, não sei. Só sei de mim que não vou mais me machucar. meu olhar diz que sim, coração diz que não. Minha boca sorri forçando para não chorar. O meu corpo te quer num desejo total, mas meu orgulho não te pede pra ficar. Eu te afago nas lembranças, eu busco forças na esperança que você chegue me pedindo pra voltar. Eu me naufrago em seu suor, qual um barquinho de papel. Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu mel. Eu faço tempo pra você e vou correndo me entregar. É pena que você não entende o meu jeito de amar. Onde foi que errei? Se há mistérios não sei, só sei de mim que não vou mais me machucar. Meu olhar diz que sim, coração diz que não. Minha boca sorri forçando para não chorar. O meu corpo te quer num desejo total, mas meu orgulho não te pede pra ficar. Eu te afago nas lembranças, eu busco forças na esperança que você chegue me pedindo pra voltar. Eu me naufrago em seu suor, qual um barquinho de papel. Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu mel. Eu faço tempo pra você e vou correndo me entregar. É pena que você não entende o meu jeito de amar. Eu me naufrago em seu suor, qual um barquinho de papel. Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu mel. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Tudo, mas não tinha o seu olhar. Eu já sabia que seria acontecer. Por onde andei, eu tentei me convencer que estava bem, só que não me acertava com ninguém. E a cada dia mais voltando pra você, agora eu sei que na verdade vacilei, pisei na bola, mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola. Nada doeu mais do que te ver longe de mim, e é por esse amor que hoje estou aqui. Do jeito que você quiser eu vou te amar, não feche a porta desse amor que deixei. Eu fico aqui pra sempre com você, e a solidão no outro lugar. Do jeito que você quiser eu vou te amar, não feche a porta desse amor, me deixe entrar. Não vê que sou aqui pedindo amor, te dando amor, querendo.

pra viver. É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender. E não deu certo, faz ela feliz. Não a censure se ela foi te procurar. Eu a deixei partir. Melhor amigo que você, sei que não há. Não tente me impedir. Eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela feliz. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Tô ficando com ela, tô ficando liso, é cheque que cai. Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai. Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas. Mas tô ficando com ela. Tô ficando com ela, tô muito chorado, doente de amor. Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor. Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for. Tô ficando com ela. Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando. Tô ficando com ela, é mais do chequinho, eu vou vacinando. Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano. Mas tô ficando com ela. Tô ficando com ela, tô ficando liso, é cheque que cai. Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai. Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas. Mas tô ficando com ela. Tô ficando com ela, tô muito chamado, doente de amor. Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor. Tô ficando com ela. Eu vendo a boiada se preciso for. Tô ficando com ela. Tô ficando com ela. Ela vai gastando e eu vou bancando. Tô ficando com ela. É mais um chequinho, eu vou vacinando. Tô ficando com ela. É anel de ouro e carro do ano. Mas tô ficando com ela. Tô ficando com ela, tô muito chamado, doente de amor. Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flor. Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se preciso for. Tô ficando com ela. Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando. Tô ficando com ela, é mais um chequinho, eu vou vacinando. Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano. Mas tô ficando com ela. No campo ou na cidade, aqui o coração é sertanejo de verdade. Mas nada existe. Eu perdi você. Eu me recordo aquele dia. Foi tanta minha alegria. Eu amei você. E hoje a olhar no espelho, ao invés de me ver, eu vejo profundas marcas deste amor. Amor que representa a vida e deixa marca escondida de alegria e de dor. Acreditei demais no amor, por isso estou sofrendo assim. Amor que nunca foi amor, você jamais gostou de mim. Acreditei demais no amor, amor que só pra mim valeu. Amor que nunca foi amor, porque você me esqueceu. A minha vida hoje é triste, pois para mim mais nada existe. Eu perdi você, eu me recordo aquele dia. Foi tanta minha alegria e eu amei você. E hoje ao olhar no espelho, ao invés de me ver, eu vejo profundas marcas deste amor. Amor que representa a vida e deixa marca escondida de alegria e de dor. Acreditei demais no amor, por isso estou sofrendo assim. Amor que nunca foi amor, você jamais gostou de mim. Acreditei demais no amor, amor que só pra mim valeu. Amor que nunca foi amor, porque você me esqueceu. Coração Sertanejo, na sonoplastia Zé Luquinha, apresentação Zé Brito. Paixão, aê, saudade, hein, Zé Luquinha? O homem, pra ser homem, não precisa conquistar um harém, hein? Basta várias vezes conquistar o amor da mulher que ele tem. Aê, saudade, é por isso que eu bebo, viu? É por isso que eu bebo, pra lembrar daqueles grandes amor. Ô, paixão, ô, saudade, aê, Zé Luquinha, toca aí, eu não vou quebrar tudo aqui, Zé Luquinha. Ô, paixão. Então a gente se separa, vamos criar vergonha em nossas caras, em nossas brigas vamos por ponto final. Tá bom, pode levar suas ofensas, seus defeitos, ignorâncias, agressões e preconceitos. É o que possui que pra mim fez tanto mal. Eu vou ficar com minha mágoa, meu desgosto e sofrimento, mas com o tempo vou cicatrizar por dentro. Vou arranjar um jeito pra te esquecer. Eu vou sair, eu vou levar a minha vida normalmente. Alguém ainda deve me achar atraente. Vai apagar as más lembranças de você e vai me amar como você nunca, nunca me amou. Vai me enxergar como você nunca, nunca me enxergou. Eu vou sentir o que você não foi capaz de me proporcionar. Possivelmente nunca mais na vida vou chorar. Se eu conseguir ser amado como eu sempre quis, aí eu sei que conhecendo bem você e seus costumes, vai amargar fortes crises de ciúmes, só por saber que sem você eu sou feliz. E vai me amar como você nunca, nunca me amou. Vai me enxergar como você nunca, nunca me enxergou. Eu vou sentir o que você não foi capaz de me proporcionar. Possivelmente nunca mais na vida vou chorar. Se eu conseguir ser amado como eu sempre quis, aí eu sei que conhecendo bem você e seus costumes, vai amargar fortes crises e ciúmes, só por saber que sem você eu sou feliz. Coração Sertanejo. Só tem um jeito de você me entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você só brigando, não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir. A sua vida de aventura dura pouco tempo, até se arrepender. Depois lá vem você pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes, vem se lamentando, sofrendo, chorando. É digno de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando. Houve um tempo em que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente a você, que meu coração não sente mais nada. Me desculpa de falar, mas tenho que dizer que hoje mesmo acreditando em você, você se apaixonou por mim na hora errada. Tarde demais, tchau, tchau, amor. Tarde demais, tchau, tchau, já vou, não volto atrás. Só tem jeito de você me entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você só brigando, não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir. A sua vida de aventura dura pouco tempo, até se arrepender. Depois lá vem você pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes, vem se lamentando, sofrendo, chorando. É digno de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando. Houve um tempo em que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente a você, e meu coração não sente mais nada.

um bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Oh, perdi entre seus cabelos, pela sua pele, nos seus lábios tão macios, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme. Zé Brito está apresentando o programa Coração Sertanejo. Agradecendo a todas as rádios, aos programadores, o pessoal bacana que sempre confia no nosso trabalho, dando essa oportunidade para que a gente possa levar essa nossa programação, o Coração Sertanejo, para esse Brasil de meu Deus. Um abraço a todos vocês, o Zé Brito. Sou um caipira, não sei explicar o que estou sentindo, nunca fui de chorar. E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Eu vivo no mato, só sei trabalhar. Só lido com os bichos, não sei nem falar. O que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Ela é formada lá no exterior. Tamanha beleza, parece uma flor. E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor. Vivo sofrendo, esperando.

no abandono. Eu não aguento. Valeu. Legal, essa foi pra matar a saudade mesmo, hein, Zé Luquinha? Hoje você tá derramado, você tá aprendendo, hein, Caboclo? Aê, Zé Luquinha! Qualquer dia eu vou levar você pra nós comer um rodízio lá, é, lá no né, onde nós fomos da outra vez lá. Você não pagou a conta? Mal paguei, viu, sem vergonha. Você tá me devendo, viu? Vou pro intervalo e eu volto já. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Quando não tiver mais nada para vender, só vai restar seu corpo. Mas será por pouco tempo. Ele não vai durar muito. É comum os usuários se prostituírem para comprar crack. Crack, a pedra da morte. Fique longe disso. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. De volta com o Coração Sertanejo para você que está acompanhando aí em todo o território nacional. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Rolando música, rolando sucesso, mais ou menos assim. Talvez por amor ou por brincadeira. Meu pai era um homem já comprometido, minha mãe apenas outra mãe solteira. Eu inocente, fruto proibido, aí rolei pra longe do pé. Filho de uma mãe que não pode criar-me, e um pai que até hoje eu não sei quem é. Eu ainda pequeno, mamãe despediu-se pra cumprir as ordens do pai lá no céu, levando-me o pouco que ainda restava. Eu fiquei sozinho, vagando ao léu. Papai, se estiveres me ouvindo agora, eu quero saber aonde o senhor vive, pois preciso muito de você comigo e do seu carinho que eu nunca tive. Vou dar-lhe a pista para me encontrar. Eu canto no rádio, sou compositor, e a minha mãe se chamava Guiomar. Ouça o apelo que eu faço agora, por favor, papai, queira aparecer, nem que seja preciso ir ao fim do mundo. Eu farei tudo pra te conhecer. Não quero saber se é rico ou pobre, só quero que saiba que sou teu amigo. Deve estar velhinho já no fim da vida, e eu quero que viva este resto comigo. Papai, venha logo, quero abraçar-te, matar esta dor que do peito não sai. O que eu mais desejo no mundo, meu velho, ter você comigo, querido papai. Coração Sertanejo. Thank you. uma tristeza tão grande. Eu não sei o que fazer e nem pra onde ir. É tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém pra ouvir. Então eu choro sem ninguém ver. Eu choro o possível pra segurar a cabeça, mas a emoção não quer que eu me desfaça, ou então que eu esqueça o amor daquela mulher. Então eu choro sem ela saber. A gente não realizou. Choro porque eu sei que ainda te amo, e você me amou e ama. Choro por tudo se assim for preciso. Choro porque eu sei que ainda te quero. Choro por tudo e por tudo eu lhe digo, te espero. Não realizou. Choro porque eu sei que ainda te amo, e você me amou e ama. Choro por tudo se assim for preciso. Choro porque eu sei que ainda te quero. Choro por tudo e por tudo eu lhe digo, te espero, te amo. Coração Sertanejo. Vez em quando ela faz amor comigo. Quando quer um ombro amigo, ela vem me procurar. De repente ela some da cidade. Fico doido de saudade, sem saber onde ela está. Ela faz coisas que me alucinam, com seu jeito de menina e malícia de mulher. Ela brinca e desfaz do meu amor, nem percebe a minha dor, faz de mim o que bem quer. Estou com

Coração Sertanejo. Quando eu canto guaranha, polca, rasteado e chamamé, a saudade no peito espanto, me lembro de Mato Grosso. Alô, campo grande, meu bem, estamos partindo pra nossa lua de mel, sem cartório, sem igreja, aliança, sem papel. Não vai precisar guinalda, vestido branco e nem véu, pode ser a qualquer hora num quartinho de motel. Deixe que falem depois, e nem por isso nós dois não vamos ganhar o céu. A nossa lua de mel vai ser diferente, já somos maior de idade, a nossa felicidade só vai depender da gente. Assisti o casamento com todos os requisitos, perante os convidados foi tudo muito bonito. Com tanto luxo e riqueza, e nem assim foi bem-vindo, o casal se separou entre brigas, choros e gritos. Juramento deu em nada, e também a papelada, com tudo que foi escrito. A nossa lua de mel vai ser diferente, já somos maior de idade, a nossa felicidade só vai depender da gente. Muita gente se casando, mostrando tanta grandeza, gastando uma fortuna, uma festa de nobreza. Mas veio a separação, a vergonha e a tristeza, casal está separado, arrependido com certeza. Casamento já acabou, pelo tempo que durou, não pagou nem a despesa. A nossa lua de mel vai ser diferente, já somos maior de idade, a nossa felicidade só vai depender da gente. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Tô levando uma vida sem qualidade, a culpa é sua. De bar em bar, amanhecendo na rua, morrendo de saudade, e a culpa é sua. Palavras bonitas você sempre dizia, e o meu coração no calor da paixão, sempre te ouvia. Cheguei a pensar que era pra sempre, que você fosse minha cara metade. Mas o sempre um dia acaba, e você virou saudade. E eu virei mais um, e eu virei mais um, perdido na cidade. Tô levando uma vida sem qualidade, e a culpa é sua. De bar em bar, amanhecendo na rua, morrendo de saudade. E a culpa é sua. Palavras bonitas você sempre dizia, e o meu coração, no calor da paixão, sempre te ouvia. Cheguei a pensar que era pra sempre, que você fosse minha cara metade. Mas o sempre um dia acaba, e você virou saudade. E eu virei mais um, e eu virei mais um, perdido na cidade. Tô levando uma vida sem qualidade, e a culpa é sua. De bar em bar, amanhecendo na rua, morrendo de saudade. E a culpa é sua. Tô levando uma vida sem qualidade, e a culpa é sua. De bar em bar, amanhecendo na rua, morrendo de saudade. E a culpa é sua, morrendo de saudade. E a culpa é sua. A emoção musical contagia o seu coração sertanejo. É legal, coração sertanejo é assim, ó, aquele modão gostoso derramado. Ê, paixão! Ê, saudade, hein? Ê, meu Deus do céu! Zé Luquinha, deixa eu falar pra você, rapaz, olha, eu vi essa música aí, eu lembrei, lembrei daquela mulher que foi embora. Um dia eu cheguei em casa, Zé Luquinha, cheguei meio derramado aí no quarto, aí na cozinha, a mulher não tava, falei, será que a mulher foi embora? Oh, meu Deus do céu, quando eu saí lá fora, ela tava lá e falou assim, ô, paixão, tô aqui, não fui embora não, eu já tava chorando, os olhos já tava cheio d'água. Ah, mulher, se você foi embora, vai, mas você me leva junto, trem. Oh, paixão. Coração sertanejo. Será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não. Eu não sei o que você pensa, mas amor é algo pra se falar. Fazer. Grita. E eu vou sempre gritar pelo seu nome e pelo seu amor. O meu amor por você é tão grande que desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei. É claro que eu sei. Sei porque te amo. Eu te amo. O sentimento que eu tenho por não ter você é que me consome. E esse amor que eu tenho aqui, dentro do meu coração, é todinho pra te dar. E você, parece que não quer, parece que não vê, não liga. Ah, que bobagem a minha. E eu que cheguei a pensar que um dia você pudesse me dar amor. Mas você não dá nada. E mesmo assim eu te quero tanto. E mesmo assim eu te amo tanto e te peço. Por favor, ouça meu grito de amor. Se você quiser me amar, ó pode vir meu coração. Eu estava magoado quando eu te disse que não. Você foi indo embora e chorando tão sozinha, e eu nem percebia, e pela porta saía a mulher da minha vida. Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Você tentou falar no fundo do coração. Esse homem, nossa casa, era apenas seu irmão. O ciúme enlouquece e agride o coração. E a gente sem pensar bota a boca pra falar, sem poder ouvir também. Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Pode voltar, paixão, eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Coração Sertanejo. É isso aí, amigo. É aqui comigo que eu quero ver. Quebrei a taça da amargura. É legal, esse foi mais um Coração Sertanejo, tocando aquelas músicas gostosas que você gosta de acompanhar, você de todo o nosso Brasil, você que nos acompanhou. Um abraço do Zé Brito pra você. O sol que andava meio ausente.